Tira a foto da bunda da Cunhapuranga, vai, faz os gringos rir. Eles querem fazer uma zona daqui, como já fizeram com Havaí. Entrando pelas vias aéreas e respiratória, sigam a trajetória, respirem fundo e sejam bem-vindos ao pulmão tuberculoso do mundo. Quinto de água doce do planeta, cerca o meu pulmão do mundo. Não é bonito, gringo, pra mim nem tanto. Eu sei, já tive lá, é coisa de louco. Lata d'água na cabeça, suor e sufoco. A lata pesa, o chão escorrega, 500 metros de morro. Só em pensar naquela subida, que coisa é essa? Ninguém anda lá na frente e tem briga. Não sei quem tá buchuda, querendo água furando fila. É nossas práticas desafiando suas teorias, suas mentiras safadas, suas hipocrisias. Prepare-se, contagem regressiva. Vão invadir o que resta com seu exército de alienígenas. Eu cumprimento com a mão esquerda, pois a direita já vai em cima. Não quero, não posso, não devo ser cúmplice da nossa própria chacina. Nagasaki, Hiroshima, com bomba nuclear, vem me ensinar a preservar. Nem dá seu cara pálida, tem que aprender a roubar. Não é conveniente ensinar peixe a nadar, Jungle Boy. Mas aqui não tem bisonho. Em cima do teu império te denuncia a camada de ozônio. Eu confesso, nosso progresso em excesso é sem sucesso. É um retrocesso iminente pros tempos de Noé. Eu concordo, seu padre, isso tudo é muito grave. Então explique esse exemplo passado pra humanidade. Seu novo líder anunciado pela chaminé de quê? Do seu conclave, ha! Eu quero é que se dane ecologia, padre, é coisa pra mané. O meu lema é competição, dinheiro e chaminé. Ha, não faça acordo com o sindicato, avisa logo esse tal de não é. De que partido esse caba é? Pastor, quanto vale a tua fé? O meu sistema sempre manteve suas igrejas de pé. 330 depois de Cristo, Império Romano. Depois da briga também de Lutero com Vaticano. Ha, privilégios, muito luxo, vocês todos foram gozando à custa do meu sistema que chupa o sangue do povo cabanos. Então, de que tão reclamando? Aleluia, mais enchente, maremotos, terremotos. Não é problema meu, eu te pago pra avisar que é castigo do teu Deus. Gênesis capítulo 1:28. Eu fiz a minha parte, ainda me chama de escroto. Ha, cala essa boca e vai em frente. Fecha a mente dessa gente, chuta a imagem do católico e o católico a do crente. Quem ganhar vai sentar na minha direita economicamente. Na escola meu sistema não ensina meu ambiente. Com a boca cheia de número, aprende rapidamente que ser feliz é competir, ultrapassar o colega incompetente. Do vapor à era atômica, meu lema sempre foi e será estabilidade econômica. Se eu sou ameaçado, eu acabo com você, suas placas tectônicas. Haha. A toda velocidade, a ganância a engrenagem, acelera ainda mais o final da humanidade. Cientista, suicida, covarde, em troca de dinheiro, esconde a verdadeira verdade. Alienígenas na Terra, formando sociedade, os polos derreteiros já era, tão em Marte. Os cinco continentes tem ET por toda parte. Desses bandos de fuleiro, agora no desespero, inverteram os fatos verdadeiros, pregando palavra de ordem, genocida no mundo inteiro. Salve a Amazônia, queime o brasileiro. Já foi mais que comprovado, seu sistema destrói a terra lá em cima e aqui embaixo. Promove o ódio, faz a guerra, deixa todo mundo louco. Então, olha um avião, cadê? Lá vem o outro. A dívida externa é paga com a desgraça, com a fome, com a burrice e com o sangue do meu povo. No lado de uma lareira, já fala do nosso futuro de forma errada, fazendo queimada, aquecendo a bunda, tomando champanhe e dando risada. Ha! A ponta da lança apontada pra frente da cara do Congresso, eu confesso, não foi nada se comparada à ponta da lança dos cabanos envenenada. Diz, cara, válida.